Ora, bem-vindos a mais um podcast, este gravado no dia 10 de 6 de 2017. Hoje vou mais uma vez falar daqueles tópicos que só nos fazem a perder amigos. Em relação ao tópico que eu vou começar hoje, eu aviso já a priori que isto vai ser absolutamente exaustivo, provavelmente é do mais complexo em relação da organização de clipes que eu vou ter que apresentar devido à, digamos, à manipulação social que existe dentro da cabeça das pessoas, que basicamente não têm assim lá muito valor para dar as suas opiniões, mas eu vou-vos mostrar clipes em relação ao contrário e não me levem a mal. Eu tentei estruturar isto e acreditem que estes podcasts fazem, digamos, perder um bocado do meu tempo de descanso útil em que eu podia estar a fazer coisas que eu mais gosto de fazer, mas independentemente disto, até eu próprio estou a ser hipócrita, porque eu gosto até bastante de gravar estes podcasts, porque já começo a encontrar um certo nicho de pessoas que gostam do que eu estou a fazer, e este tópico hoje em particular vai ser sobre a mudança climatérica, e eu sei que vou deixar muitas coisas para trás, não vou conseguir condensar tudo o que eu penso em relação ao assunto em particular, que não é um tópico muito popular em termos deste movimento marxista cultural que é irrascível em relação à apresentação de novas provas ou de algum tipo de discurso contrário, por mais que eles defendam a democracia ou a liberdade, não gostam de ouvir nenhuma opinião contrária. Vou-vos mostrar o porquê que eu realmente também nunca caí nesta peta, e mais uma vez temos que admitir, de certa maneira, e antes de entrar já no tópico, eu vou primeiro preparar o chão, mas quero já dar as menções que este tópico basicamente foi sugerido mais uma vez pelo Arquimedes 143, o handler do Twitter, e suportado pelo Joseph ou José PHVSS. Eu não sei como é que eu hei de dizer o teu nick, desculpa lá. Mas, de certa maneira, parece que me foi solicitado um desafio, e eu, por acaso, adoro desafios, eu adoro puzzles, quebra-cabeças, e tudo o que me faça mexer um pouco em relação ao que tudo o que esta opinião consensual propagada por basicamente os nossos líderes, que não passam mais de lacaios em relação à defesa de interesses que não tem o nosso interesse em vista, ainda por cima, nós, povo, que andamos a sofrer e a pagar a conta, somos os nossos maiores inimigos em relação a nós próprios, porque ainda por cima, em certos tópicos, parece que defendemos irrascivelmente coisas que não fazem lógica nenhuma, porque ouvimos sempre um dos lados da questão. Cá estou hoje para vos apresentar o outro lado da questão, mas não vou já começar por aí. Quero só reiterar alguns clipes que eu deixei para trás e, mais uma vez, fazer a fundação antes de começar o meu argumento contrário, porque aviso-vos já que se forem muito agregados ao globalismo ou muito agregados na ideologia que, mais uma vez, os nossos políticos aparentemente que nunca fazem assim nada de muito positivo, só a ritmos diferentes, mas sempre em rumo da nossa destruição, em troca de dinheiro para salvar o planeta, porque aparentemente os impostos é que vão salvar este planeta, porque as árvores são regadas com euros, que é dinheiro inventado a troca de juros. Vamos lá então tentar primeiro contextualizar até que ponto é que os mainstream media, ou seja, toda a informação que nos é propagada em coro e em forma de, digamos, programação social, em que se tu não estás no lado certo da questão, és a pessoa do lado errado da questão e devias ser abatido, o que é bastante democrático e libertário em relação à mentalidade das pessoas que propagam este tipo de propaganda, sem considerarem, de certa maneira, em usufruir de alguma soberania intelectual e tirarem as suas próprias impressões em relação à informação que vos é apresentada, com toda a informação na palma das mãos, e mesmo assim acharem que são completamente tão certos do lado da questão em que é apresentado, que alguma pessoa que tenha alguma opinião contraditória devia ser abatida que nem um cão, e isso para mim é absolutamente irrisório. Eu só gostava que as pessoas, pelo menos por alguma vez, pensassem pela cabeça deles próprios. Por isso é que eu faço este projeto, este podcast, que me faz perder, acreditem, bastante tempo da minha vida. E como eu já vos disse em podcasts anteriores, o tempo é o bem mais precioso, mas eu mesmo assim aposto o meu tempo, nem que seja para só um ouvido, uma pessoa surda do ouvido oposto, me ouça e tire nem que seja 1%, seja lá o que for que eu diga, para algum tipo de utilidade na forma como interagem nesta sociedade, porque eu continuo a achar que isto continua a ir pela pia abaixo enquanto continuamos a dar ouvidos aos nossos líderes, que todos nós, numa conversa de café, achamos que eles realmente são chulos e estão a proteger o seu próprio interesse, mas há certos tópicos em que as pessoas, mesmo sabendo que vem da boca dessa gente, não quer o nosso interesse. São temas absolutamente incontornáveis, e quando só leem um dos lados da informação, e aqui estou eu, armado em advogado do diabo, quando o diabo é o advogado que está a dar na televisão, na minha opinião, obviamente, porque lá está, eu proclamo a liberdade de toda a gente tirar a sua própria extrapolação, mas pelo menos informem-se devidamente em relação ao assunto que estão a discutir, porque depois torna-se simplesmente numa troca de insultos e a factualidade foi pela pia abaixo. Hoje o tópico vai ser, lá vou eu perder mais um amigos que, por acaso, até os meus amigos não ouvem o meu podcast, por acaso é engraçado porque os estranhos é que ouvem, digamos, os estranhos que não me conhecem ouvem o meu podcast porque pensam que como me conhecem e ouvem-me a falar todos os dias, vão ouvir no podcast algo que é algo que eu digo todos os dias, apesar de não sequer terem dado o mérito de ouvir pelo menos só por uma vez o esforço que eu procuro em estruturar e levar dentro de um tópico, um podcast até ao fim, mas isso é irrelevante para mim porque eu faço isto com o maior prazer. E nem sequer sei qual é o objetivo do que eu estou para aqui a fazer, é só uma daquelas coisas que, se não faço uma vez na vida, vou ficar arrependido de nunca o mais fazer. Então vamos começar como? Vamos começar por um shout-out. Este tópico em particular foi mais uma vez, digamos, proposto pelo handler do Twitter do Arquimedes 143. Eu acho que é escusado dizer 143, porque acho que se simplesmente puserem Arquimedes, vão encontrá-lo, e suportado mais uma vez pelo Joseph VSSS. Eu tenho os links no podcast anterior, é só clicar. São pessoas que, pronto, parece que apresentam algum tipo mínimo de interesse em relação às minhas diatribes que eu ando para aqui a dizer. Mas antes de eu entrar realmente neste tópico, e hoje eu já sei o nome deste podcast, vai ser Biodesagradável, por causa da forma como muita gente possa no futuro ouvir este podcast ou não, fica já o título, porque vou realmente pôr a dissidência cognitiva de muita gente em jogo, porque vou-vos apresentar o outro lado da questão, que devia ser basicamente a responsabilidade dos mainstream media, que aparentemente estão sempre a convidar dois convidados para dizer a mesma retórica em relação a este tipo de assunto. Mas eu para já vou-vos mostrar mais uma vez, desculpem lá estar a ser repetitivo, mas parece que até os mídias usam essa técnica de o repetir tantas vezes. Faz parte de uma estratégia de marketing, que se tu deres o mesmo anúncio 3 vezes em 4 minutos, à terceira vez, nem que tu te irrites por veres o mesmo anúncio outra vez, dentro do género do marketing é um sucesso, porque à terceira vez tu vais reagir e dizes outra vez este anúncio, então esse anúncio entrou no teu subconsciente, e vai fazer parte do teu consciente, porque existe aqui uma divisão entre a nossa própria racionalidade. Eu gostava de vos apresentar com a maior humildade possível o outro lado da questão, que por acaso é o lado da questão que eu gosto mais de acreditar, e eu acho que no século XXI nós todos devíamos ter o direito de sermos bastante céticos em relação à informação corporativa patrocinada por instituições financeiras que nos é apresentada todos os dias. E há certos tópicos, obviamente, como o meio ambiente, que está a ser deturpado em troca de impostos, mas a gente já lá vai. Primeiro, eu só vos queria fazer assim um background em relação ao que nós vamos ouvir, ou tipo o calibre de pessoas que propagam essa informação, sendo que o Al Gore é o cavalo de Troia em relação a esta discussão, desde a verdade inconveniente em que todas as previsões dele saíram tão erradas em termos temporais, que ele próprio está a refazer o segundo comentário, a dar palmadinhas nas costas dele próprio por causa do cenário catastrófico que ele próprio apresentou não ter sido cumprido, porque alguns países estão a apresentar o seu esforço, nomeadamente na linha da frente, os países que são os maiores poluidores do planeta. E não me levem a mal. Apesar deste tópico ser assim um bocado, obviamente, que eu adoro o planeta, adoro plantas, um dos meus maiores hobbies é realmente ter um mini jardim aqui na minha varanda, e não só isso, como até pratico aquela arte dos bonsais, e acreditem ou não, desde os 16 anos vou com os meus 39, tenho bonsais com mais de 30 anos e eu sei perfeitamente o que é que se passa em relação à forma como a natureza nasce, mas não é por aí. Eu sou simplesmente um cético e só estou aqui a apresentar o outro lado da questão, porque a mim também me mete nojo aqueles ambientalistas da merda que passam uma noite a beber cervejolas numa escadaria qualquer junto ao meu prédio e deixam toda a sua poluição sem despejá-las no lixo, que não passa de simplesmente qualquer coisa que está a mais de 15 metros deles, e são as piores pessoas com que eu consigo ter a discussão, daí a hipocrisia, daí um tópico que eu mais tarde ou mais cedo ia tocar, mas acho que o catalisador foi realmente o handler do Arquimedes no Twitter, e aqui está para ti, mas primeiro tenho que contextualizar, porque nem toda a gente que talvez um dia me possa ouvir ou a mandar-me uma pedra na rua vai perceber o que é que eu estou para aqui a tentar fazer. Eu só estou a tentar. Eu nem sei o que é que eu estou para aqui a fazer. Mas independentemente disso, vamos então começar pelo tópico de como a informação que nós temos acesso, e muita gente se rege religiosamente em relação à informação que nos é dirigida de uma forma simplesmente fanática, como aquela gente toda se anda a arrebentar na Europa, e eu podia partir para esses tópicos, mas sinceramente hoje vou-me focar um bocado no que me foi proposto, porque eu adoro um belo de um desafio, e vamos então primeiro criar o chão em relação, vamos criar os alicerces em relação ao que eu vos vou mostrar. Este podcast, se calhar, hoje vai ser comprido mais. Clipes não vai faltar, porque realmente é daqueles tipos de informação que, se as pessoas se dessem pelo menos 5 minutos ao trabalho de procurar o outro lado da informação, eram capazes de chegar à mesma conclusão que eu, mas, ou que, pronto, que eu vos vou dizer, eu nem sequer vos vou dar a minha opinião. Eu gosto é mais que vocês tirem a vossa própria opinião em relação ao que está a acontecer, mas não sejam tão fervorosos num só lado da questão, porque este mundo não é preto e branco, são vários tons de cinzento, e isto não é uma referência a um filme idiótico. Vamos então começar o por que raio é que nós realmente andamos a levar com este tipo de informação que não vale nada. Nós somos realmente vítimas destes meios mediáticos que são pagos com cheques altíssimos e temos que propagar. Temos, não, eu não faço parte dessa área, faço mais parte da área dentro do privado que paga o cheque para essa gente propagar este tipo de informação em relação aos nossos crânios, mas depois sou vítima, apesar de ser um cidadão honesto e que patrocina todos estes estudos completamente irrisórios, só nos proporciona, por mais fervorosos que a oposição em relação à minha opinião seja, de pagar mais impostos para algo que não se vê a olhos vistos. Porquê? Porque realmente as notícias não são bem notícias. É como um menu de restaurante em que toda a gente escolhe o prato do dia para ser mais rápido e ficam completamente, digamos, limitados em relação ao leque de escolhas que tinham no planeta, e nada melhor que este meio de comunicação que é a internet, e eu já lá vou, só para verem depois. Lá está, este podcast deve ser o mais complexo que eu fiz, isto tudo se vai ligar no fim. Eu vou tentar estruturar isto de uma forma lógica, como tenho tentado fazer nos podcasts anteriores, com a mostra de clipes que realmente são em inglês, porque mais uma vez eu tenho que dizer que o Império dita as regras aqui no nosso Portugalito, e os nossos Portugalitos andam assim completamente iludidos em relação a um género de globalismo imposto de formas informativas, económicas, socioeconómicas e ditadas. Ditadas é uma derivação da palavra ditadura, mais uma vez a repetição, mas é isso que os mídias fazem. Repetem tantas vezes que, quando ouves uma mentira, vezes que chega até acreditas nela própria como ser verdade. Já muitos filósofos disseram no passado que se é muito mais fácil enganar uma pessoa, fazê-la acreditar na mentira, do que depois apresentar-lhe a verdade e fazê-la mudar de opinião. E eu não sei porque é que há pessoas que se limitam de certa maneira na sua, digamos, soberania intelectual em não aceitarem a nova versão dos factos, que fazem muito mais lógica, e simplesmente abandonarem as suas crenças antiquadas, mesmo dentro deste século XXI, e digamos, adotarem realmente uma opinião mais baseada em factos. Mas aparentemente é um grande conforto para pessoas que são, digamos, fracas de espírito, continuarem a propagar o que as pessoas que nos chulam todos os dias, nos enganam todos os dias, têm o poder, devido ao nosso voto, para nos enganar, continuarem a meter tostões ao bolso. E nós, povo, estamos-nos a tornar o maior inimigo entre nós próprios, porque devíamos ser bem mais céticos em relação à informação que nos é apresentada em cor em todos os canais noticiosos, sejam portugueses, espanhóis, franceses, americanos, canadianos, seja o que for. Nós estamos a ser enganados, porque a corporação ou a instituição financeira que tem o interesse maioritário em relação à nossa opinião e à divisão social, para continuar a governar-nos em troca da nossa opinião fervorosa por dinheiro, para eles meterem ao bolso e continuarem a prosperar, como a hipocrisia do que sai da boca deles continuar a ser completamente autodestrutiva para nós e enriquecedora para eles. Vou então preparar o chão, mais uma vez, desculpem lá esta introdução ser assim uma diatribe do costume, como é mania minha, mas eu começo a dar à língua e depois não me consigo calar. Vamos então começar por um simples facto, que é o Logan Act, aprovado em 1799 nos Estados Unidos, que é o Império, que eles estão hoje todos piores por o Trump ter abandonado na semana passada o Acordo de Paris, que simplesmente é voluntário e está a ser liderado pelo país mais poluidor do mundo, chamado China, que constrói mais centrais a carvão energéticas para prosperar em relação à ganância dos nossos CEOs ou administradores em qualquer país na Europa, em baixar o custo de produção e cortar os nossos postos de trabalho e continuarmos a aceitar, apesar do nível de desemprego. Eu sei que em Portugal atenuou um bocado, mas eu também continuo a achar, como qualquer cidadão que tem dois neurónios a fazer sinapse um entre os outros, que muita gente desiste. Eu próprio já estive no centro de emprego à procura de trabalho dentro da minha própria especialização, nunca me deram e eu desisti, só recebia no correio a cartas a dizer: quero continuar a insistir ou quero desistir já? E obviamente que as estatísticas são manipuladas. A mim nunca me perguntaram nada na rua para fazer parte da estatística, mas o INE continua a apresentar estatísticas que eu simplesmente acho que andam a telefonar para lares da terceira idade e a perguntar a pessoas que passam o dia a ver a televisão qual é a opinião delas, e a opinião delas é simplesmente o que a televisão anda a dar. Por isso andamos aqui aos círculos e a pagar cada vez mais a entidades como a EDP, altamente corruptas, que cada vez que metem as patas criaram uma entidade privada chamada REN, que é altamente corrupta, e pagamos a eletricidade mais cara da Europa. Apesar dos números que eles nos apresentam, nunca levam em consideração o salário mínimo em relação à despesa que nós temos dentro da nossa própria até produção de eletricidade, que simplesmente, se o rio passa, saca a eletricidade. E se uma barragem realmente faz alguma influência ambiental, até os castores também o fazem, que é um animal natural, e então eu não sei como é que os ambientalistas conseguem justificar alguma coisa que a natureza faz por ela própria, e fora as variantes que até passam para o nosso universo em relação ao equilíbrio em que o nosso globo aqui passa. E eu não sei quanto lixo é que eu possa mandar para o chão como indivíduo para influenciar os graus e a intensidade do magnetismo da Lua que influencia o nosso planeta, que até o ciclo menstrual das mulheres faz parte, as marés faz parte, senão as águas estagnaram. E já tivemos bastantes catástrofes neste planeta antes do próprio planeta existir, antes de nós próprios existirmos neste planeta, por isso não sei por que raio é que os nossos políticos, que só querem o nosso mal, de repente conseguiram, através dos mídias, influenciar o próprio cidadão a achar que, basicamente, nós é que somos o problema, o cancro do nosso planeta, quando a legislação continua a dizer a megacorporações como a Coca-Cola que, para baixar o custo de produção, pode pôr plástico no, nas nossas prateleiras todos os dias para vender aquele sumo que nos provoca o diabetes a longo prazo, médio prazo. E não existe a legislação para obrigar uma megacorporação a usar, digamos, recipientes mais biodegradáveis ou mais amigos do ambiente. Não, só nos dizem a nós para reciclar e tu pagas a taxa, porque eu tive que meter um amigo meu a tratar da central de reciclagem. E assim a Coca-Cola, por exemplo, eu só uso a Coca-Cola como um exemplo, e isto não é publicidade, passem-me um cheque. Mas basicamente, como é que é possível nós andarmos a ser cada vez mais taxados como solução ambiental quando a própria Coca-Cola tem o passe para continuar a embalar as suas próprias, o seu próprio produto para baixar o custo de produção em algo que realmente é prejudicial para o ambiente e o culpado sou eu e a taxa vem na conta da luz que ultimamente temos saber. Tem dado até na televisão, porque há coisas que são tão escandalosas que até os advogados dos canais de televisão têm que dizer: nós temos que passar esta notícia, nem que seja em rodapé, para não sermos processados mais tarde, quando houver a revolução, que já tarda. Mas vamos então, mais uma vez, meter o chão, porque lá está. Isto é daqueles assuntos que até obrigado por me ter sido proposto, mais tarde ou mais cedo eu havia de fazer um, mas é extenuante, e eu primeiro queria contextualizar de certa maneira só para preparar o chão para estes Keyboard Warriors, que são os maiores poluidores do mundo e vão e têm dois a três telemóveis e hão de dizer por que raio que as baterias ainda hoje não conseguem ser recicláveis e têm três telemóveis e não há problema nenhum em ter várias televisões em casa e o consumo energético subir. Mas depois toda a gente que me diz que eu tenho que tomar um duche em 10 minutos, tem uma piscina cheia nas suas múltiplas vivendas espalhadas por todo o país ou até no mundo. O que aí está, aí vem a hipocrisia. Então eu vou-vos dar uns exemplos. Vamos lá começar. Eu já tinha dito o Logan Act. Logan Act faz parte do império porque nós vamos ouvir uns exemplos do governador da Califórnia que alega os factos mais ridículos do planeta, em que basicamente anda a negociar com a China alguns tratados sobre ecologia em troca de impostos, e vou atacá-lo agora, acreditem, porque ele é o cavalo de Troia dentro deste movimento todo. E pronto, e tenho muita pena se vocês são tão gullibles ao ponto de chegarem às conclusões que basicamente vêm da boca das pessoas que só vos conseguem apresentar soluções ambientais em troca de pagar mais impostos, porque isso supostamente é um dissuasor para deixarmos de poluir, e os maiores ambientalistas do planeta não fazem mais nada à minha volta senão poluir aos meus olhos, testemunhado por mim próprio. Logan Act é um ato nos Estados Unidos que proíbe, e nós temos também do género na Europa, em negociar privadamente, dentro de algum tipo de representante político, fora da esfera, e isso é a reunião dos Bilderberg, que também devia ser altamente proibitiva. Um líder do nosso país não pode ir negociar com corporações algum tipo de acordo que, mais uma vez, a solução dos nossos políticos é sempre pôr a mão no nosso bolso. No nosso bolso de dinheiro, que até é falso, porque eles próprios são as maiores vítimas desta ilusão, deste sistema financeiro. Há uns lacaios que não sabem o que é que lhes acontece imediatamente. Mais uma vez, tenho que referir o Kennedy. Imediatamente, quando vão um bocado contra a maré. E qualquer pessoa neste mundo hoje em dia que reme um bocado contra a maré ou tente basicamente buscar os atributos dos valores que nos trouxeram até aqui a este progresso da evolução humana, por isso é que eu considero que estamos em retrocesso. Continuam a fazer cada vez mais à luz do dia negociações corporativas em nome do governo, porque o negócio privado é negócio privado, a gente não pode eleger um representante para decidir por nós o que é melhor para o país em termos de negócio. Eles têm que gerir da melhor forma como o negócio privado é gerido e para prol do crescimento, isto utopicamente falando, ou tipo, é isso que dá no manifesto, mas eles não cumprem de tal maneira que as pessoas andam tão iludidas com a informação, porque os mainstream media não passam no braço direito desta gente que está altamente corrompida, nem sequer entraram lá para ser corrompidos, já estavam tão corrompidos que a corporação decidiu que eles deviam entrar para lá. E qualquer pessoa que entre para lá, fora do plano destes CEOs que andam de jatos privados a tomar pequenos almoços em Paris, a deixar uma pegada de carbono nas palavras deles, maior que muitos de nós vamos deixar na nossa vida em relação à atividade que eles têm durante alguns anos, porque têm múltiplos carros, múltiplos iates, jatos privados e etc, etc, e depois simplesmente apresentam algum tipo de conselho para a população que paga a conta toda para suprimir-se a si mais e viver em apartamentos mais pequenos e racionar qualquer tipo de recurso por causa da sobrepopulação mundial, quando eles próprios expandem-se e expandem-se e expandem-se em luxo e luxo e luxo e luxo. Não sei se vocês sabem, mas no século XVII, XVIII, na Inglaterra, era um sinal de ostentação teres o maior relvado do planeta, porque um relvado basicamente diz aos plebeus que eu uso tanto o espaço de terra que é arável e dava para alimentar uma população inteira, mas eu sou tão rico que dou-me ao luxo de plantar um relvado, gastar o recurso natural da água, gastar terreno arável para alimentar montes de gente. E esses relvados na Inglaterra são conhecidos como algo que é muito bonito ver em relação ao turismo e etc, mas é um desperdício ambiental, mas nesse ponto não tocam, não é? Um campo de golfe gasta bastante água, mas eu tenho que racionar o meu duche no verão, porque aparentemente a água está poluída, e eu não sei se vocês como indivíduos têm algum tipo de empresa que faça descargas para rios, mas por mais lixo que eu separe, não consigo combater realmente essas empresas, porque as coimas que os meus legisladores me culpam a mim próprio de poluir o planeta não conseguem cobrir a despesa ambiental que eles provocam em relação aos amigos que gerem aquela fábrica que polui a atmosfera e os rios e tudo e mais alguma coisa, e a culpa é sempre minha, quando eu próprio, se por acaso estivesse numa posição utópica de legislação, atacava-os à força toda, como quem diz, eu punha a Coca-Cola a embalar o seu próprio produto em vidro outra vez, e reduzia um bocado a produção do plástico, mas o plástico é um derivado do petróleo. O próprio Greenpeace foi financiado em primeira instância pela Shell, porque qualquer bom político ou manipulador social sabe que se tu controlares a oposição, então a oposição fica controlada e não há problema nenhum para ti. E o Logan Act é algo que existe em vários países, que impede o político negociar com a corporação, mas hoje em dia é feito às claras, porque as pessoas não têm absolutamente noção de estas pequenas pérolas legislativas que acontecem, como muita gente diz, até em Portugal, que a lei está no sítio, só falta é ser implementada, mas como é que pode ser implementada se a opinião pública está do lado do ladrão? Então vamos começar aqui um bocado pelos nossos líderes, só para pôr assim um bocado no chão. É que hoje tenho tantos tabs que até me vai custar um bocado pôr. Por exemplo, o que é que os nossos líderes são? Os nossos líderes são pessoas altamente corruptas e são pessoas que realmente não mereciam o posto que têm, mas o posto que eles têm realmente é atribuído através do nosso voto, que muita gente antiga lutou por ele, mas hoje em dia está a ser completamente, digamos que é quase como assinar um contrato em relação a alguém que fez promessas e nunca as cumpriu. Vamos, por exemplo, ver, porque nós já tivemos também escândalos de pedofilia. Eu vou dar uma grande volta, isto vai ser provavelmente o maior podcast que eu vou fazer, mas eu aceitei o desafio e vou fazer isto à minha maneira. E basicamente vamos lá ver o quão o nosso poder político, e nomeadamente isto não é nada que não tenha acontecido em qualquer país do mundo à vossa escolha, mas mais uma vez eu vou falar de uma atrocidade e da benevolência em com que a lei é implementada a estes líderes que têm, são basicamente a ponta do iceberg, porque se a justiça lhes fosse apresentada, o mundo tinha que se vir ao contrário, e quanto mais depressa esse dia vier, melhor para mim, na minha opinião. Mas vamos, por exemplo, ver que raio de pena, mais uma vez, no Penn State, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em que houve o caso de Sandusky, que basicamente é uma cambada de pedófilos que fazem parte do governo e que põem estas ideias ambientalistas, ou seja lá, a ideia que eles queiram pôr nesta população que exerce o marxismo cultural. Vamos lá ver, depois da acusação ter sido tão óbvia, tantas testemunhas, vamos lá ver então qual é a pena para estas elites em relação a fazerem dos piores crimes, na minha opinião, que até mereciam pena capital por fazerem isto a crianças que não têm culpa nenhuma e que acabam por ser estes adultos que são altamente ambientalistas. Vamos lá ver então isto. Apesar de passar nos mídias, passa só uma vez. Acabou-se. Vamos ter que ouvir os Ronaldos e a antevisão de jogo 500 vezes. Mas estas coisas passam só uma vez, porque até os canais de notícias são sugeridas por advogados que, se um dia a revolução acontecer, eles podem sempre sacar do facto de a gente deu uma vez, o povo não ouviu, mas eu estou aqui, man, para vos apresentar o que realmente aconteceu só uma vez. E eu não consigo catar tudo, mas isto para mim são exemplos que é como uma foto vale mais que 1.000 palavras, estes exemplos valem mais que 1.000 opiniões. Vamos lá ouvir. The former president of Penn State University will serve time behind bars for his role in covering up child sexual abuse by an ex-assistant football coach. Graham Spanier will spend 2 months in jail and up to 10 months under house arrest. Two other former university officials also received jail time. Jerry Sandusky is serving a prison sentence of 30 to 60 years for sexually abusing 10 boys. E aí está, portanto, o Sandusky, que é o único que tem algum, digamos que é a ponta do iceberg em relação à ligação a toda a gente que depois vem por aí acima, como o nosso Bibi foi preso, mas nunca foi provado, afinal, a quem é que ele andava a servir as crianças, como é que tu és acusado? Vamos fazer uma analogia. Eu sou acusado por vender drogas ilegais na rua e, apesar de ter sido acusado, nunca nenhum cliente chegou à frente a dizer que eu lhe vendia droga. Mas é assim que a coisa funciona. E depois os outros, que levaram penas mais graves, o nome deles não é mencionado. Este gajo teve o quê? 2 meses de prisão, e há de ser uma prisão bem mais luxuosa que, se calhar, a casa de todos nós, de muita gente que me está a ouvir neste momento. Depois os outros que levam penas mais graves, que são, digamos, o peixe miúdo, nem sequer são mencionados por nome. E este é mencionado por nome porque vamos lá crucificar o nosso tipo Carlos Cruz para não crucificarmos outras pessoas que eu até próprio começo a ter reservas, mas. Enfim, isto foi daquelas coisas que até deu cabo um bocado daquele projeto podcast que eu tive com 2 amigos meus da Conversa para Surdos, porque eu dizia nomes e eu não sei porque é que me hei de estar a censurar a mim próprio, mas porque é que eu me hei de estar a censurar a mim próprio? Porque já agora vou já saltar num instantinho para realmente vamos ver qual é a reação em relação a qualquer coisa que eu esteja para aqui a dizer e usar a internet na forma em como eu possa estar a dar a minha opinião. Não, eu não estou a dizer propriamente a verdade, eu só estou a dizer. Eu não sei qual é a verdade, eu só sei é que o que me propagam como verdade na televisão é simplesmente abominável e eu não concordo. E depois uso este meio da internet para propagar os meus pensamentos. E agora vamos ver, por exemplo, qual foi a reação da Theresa May, e hoje este podcast vai ficar limitado a este tópico das mudanças climatéricas, porque eu podia falar também das. Fica para a próxima, as eleições na Inglaterra, etc, etc. Mas vamos ouvir, por exemplo, o porquê que eu próprio até começo a ficar assustado devido a esta gente que acredita nesta propaganda autodestrutiva para o bem da humanidade, em nome do prol da humanidade, dita por pessoas que aparentemente até em certa instância são uma cambada de pedófilos, porque quando tens o poder de comprar tudo o que queres no planeta, parece que a única coisa que te falta é realmente ir para a cama com criancinhas. Isso para mim é tão doentio. Eu próprio começo a achar um bocado assustador o que eu ando para aqui a dizer, por causa de quando há atentados terroristas na Inglaterra, como têm sido cada vez mais prevalentes, e na Europa inteira, e aparentemente a solução nunca vem ao de cima, porque basicamente a gente continua neste contexto do marxismo cultural, dos ambientalistas. Isto está tudo interligado em relação à noção que a sociedade à nossa volta continua a interpretar os factos completamente erróneos ditos pela boca das pessoas que representam os maiores gananciosos e as pessoas mais doentias que andam a controlar este planeta. Vamos, por exemplo, então, porque é que eu mando a censurar a mim próprio, às vezes, em dizer nomes que eu já disse e continuo a mantê-los no meu site, mas não dou em nada, porque até os amigos com que eu estava a gravar aquela cena, eu digo mais em particular um, acharam que é melhor acabar com isto, e não sei porquê, eu sou um Zé Ninguém, mas aparentemente até tinha uma bola de cristal para saber que era isso que vinha pela calha, que ele foi gravado há 2 anos, e cá está mais uma vez a solução da Theresa May, dita há uma semana, para resolver o problema do terrorismo. We cannot allow this ideology the safe space it needs to breed. Yet that is precisely what the internet and the big companies that provide internet-based services provide. We need to work with allied democratic governments to reach international agreements that regulate cyberspace to prevent the spread of extremist and terrorism planning. And we need to do everything we can at home to reduce the risks of extremism online. There is, to be frank, far too much tolerance of extremism in our country. So we need to become far more robust in identifying it and stamping it out across the public sector and across society. So in light of what we are learning about the changing threat, we need to review Britain's counter-terrorism strategy to make sure the police and security services have all the powers they need. And if we need to increase the length of custodial sentences for terrorism-related offences, even apparently less serious offences, that is what we will do. Since the emergence of the threat from Islamist-inspired terrorism, our country has made significant progress in disrupting plots and protecting the public. But it is time to say enough is enough. E aqui ouvimos a solução antiterrorista da Theresa May, que basicamente é controlar mais estes meios de informação, nomeadamente chamados a internet, como eu já chamei anteriormente, o maior bastião da democracia a nível global que nós temos hoje em dia, porque até pessoas como eu têm informação mais útil dentro das suas casas a usar este meio de comunicação, que prescindem absolutamente de qualquer meio mediático para contar a verdade. Está a ser altamente censurado, enquanto organizações genuinamente terroristas, porque também estão iludidas dentro do seu outro lado da questão, e por fervosismo que não faz lógica nenhuma dentro das escrituras sagradas em que foram deturpadas no que eles acreditam, eu próprio acabo por me ficar assustado que um dia eu esteja para aqui a dizer qualquer coisa que seja altamente radicalizadora e que me venham bater à porta a dizer shut the fuck up, tu és um terrorista, porque o termo do terrorismo hoje em dia ficou tão vago dentro do controle destas elites, porque por acaso eu acho que a internet foi uma daquelas coisas que explodiu de uma maneira em que o setor privado explorou a situação e acabou por se tornar assim um inimigo a abater dentro deste contexto que as elites continuam a propagar, porque é uma situação um bocado complicada e pronto, eu não vou, desculpem, me espalhar por aí. Isto podia ser um tópico para outro podcast. O porquê? Porque até o próprio Al Gore, se é para mandar um bashing, onde googlar, o Al Gore inventou a internet, que é absolutamente ridículo. Isto foi algo que veio dentro do complexo militar industrial americano. chamava-se intranet, ethernet, e depois passou para o setor público, porque basicamente quando abandonam uma patente é porque já têm melhor. E quando já têm melhor, e continuam a dizer que basicamente a solução do terrorismo não é, digamos, deixar de bombardear como aliados os países das vítimas e aceitarmos refugiados que são basicamente soldados que vêm para aqui explodir entre nós. E eu, obviamente, estou a falar em termos generalistas, mas há que haver algum tipo de controle, porque qualquer cidadão honesto que me esteja a ouvir sabe que se for para outro país tem que cumprir as regras, mas toda a gente que vem para os nossos países não cumpre as regras. Ou tem a abertura de não cumprir as regras. E isso para qualquer pessoa que tenha algum tipo de, digamos, algum tipo de influência arcaica dentro de escrituras deturpadamente sagradas, em que venha para aqui, dentro, epá, achar que é um assunto complicado, eu já toquei nisto, mas é que basicamente estamos a andar para trás, estamos a abrir o braço às pessoas que só nos trazem ideias retrógradas e estamos a acreditar em pessoas que não querem o nosso bem e vivem à volta dos maiores muros que eles próprios criticam que algum líder possa os querer fazer. Figurativamente falando, eu não estou a falar do Trump, mas mais uma vez, Israel que mata crianças todos os dias que tem uma pedra na mão porque invadiram a sua própria casa, continua a viver atrás de um muro e isso não se ouve nos mainstream media porque não interessa a ninguém ouvir. Isto é daquelas coisas que tem que ser só uma pessoa que tenha pelo menos o um mínimo de informação para tirar algum tipo de extrapolação. Às vezes parece o diabo a falar, mas eu acho que estou a ser o mais justo possível, só que não é essa a versão que passa nos mídia. E vamos lá então continuar. Portanto, então agora queria retomar um clipe que eu me esqueci de passar na semana passada, só para terem uma ideia de como as pessoas que andam a legislar, e mais uma vez o cavalo de Troia que quer o impeachment do Donald Trump, que é absolutamente alucinada, que é a Maxine Waters. Tipo, vamos lá ver, porque este caso da influência russa é absolutamente ridículo. Eu já expus mais ou menos assim por alto o quão ridículo é dentro do Império Americano que influencia todos os países do mundo. Até as pessoas que viveram 25 de Abril se lembram perfeitamente de ter logo um porta-aviões no dia da Revolução Americano, caso o movimento comunista tomasse conta, porque ainda vivíamos o ambiente da Guerra Fria. Isso não é influência, eu não sei o que é que vos posso dizer. Mas vamos lá ver então quais são realmente as pessoas. Eu agora tenho que passar aqui para o TEP, porque eu hoje realmente tenho uma catrefada de clipes. Tenham um bocado de paciência. Vamos ouvir realmente o que é que a Maxine Waters, espero que seja esta. E ela é só simplesmente, ela é tão alucinada que até diz a verdade quando está encostada contra a parede em relação a factos. Vamos ouvir de certa maneira. O que é que. Desculpem lá agora o sonzinho. Ok, está a gravar. Era só para não estar aqui a falar para o boneco. Vamos então ouvir basicamente o que é, dentro das pessoas que apresentam a legislação no mundo. Isto é um exemplo, mais uma vez, vindo dos Estados Unidos, dentro de uma pessoa alucinada, mas ela é tão alucinada que até disse a verdade, que é uma verdade que todos nós sabemos, mas não queremos admitir, porque toda a gente defende o lado errado da questão, na minha opinião. Houve estas pessoas, mas muito convenientemente, como a verdade inconveniente do Algor, acredita nestes cavalos de Troia que estão a dar cabo do nosso planeta e dizem-me a mim que eu é que estou a dar cabo do meu planeta. Vamos só ouvir então o que qualquer tipo de congressista ou senador pratica em termos legislativos e achamos nós que o trabalho deles é esse, e ai de nós no setor privado que sejamos tão incompetentes quanto isto, mas isto é daquelas coisas que lá está, passa uma vez, não passa 2 semanas, nem é relembrado daqui a 2 anos, é, passa só uma vez, vamos ouvir. Congresswoman, I had people mention this to me yesterday. When is it that lawmakers are going to start reading the legislation that they actually pass? I mean, this was a problem before even the Iraq war, that people didn't read the national intelligence estimate. And then you have a stimulus package over $800 billion, and you got members of Congress voting on it, and they haven't read it? Oh, when yes. is that going to end? Well, the fact of the matter is you don't read everything. I don't read everything. What we do is we read what we consider the most important aspects of the bill. How much money is being spent in this bill? Who's going to benefit from the money that's spent in this bill? Our staffs break it up into different parts. They read it. They feed information to us. There are millions of pages of information that go through this Congress, and nobody really reads it all. Just as you don't read every fine line in every newspaper every day. You read what you think is most important for you to do your job. That's no, the way I know, the world I know. Works. I do. I must say, though, my mom and dad have always told me anytime you have to sign a mortgage or anything like that, you sign your name, you better read every fine print of it. And boy, I hate that advice sometimes because it takes me forever. Yes. But I try and do it because it involves of course, money. And that's I think exactly people what you said. That, you well, tried we're telling to do people it. Who signed all these subprime you mortgages out there and it. All these phony mortgages that they should have read the fine print. And now we say it's okay because Congress doesn't read the fine print either on these big bills. Well, what kind I of wish, example is that? I wish all of America read all of the documents that's put before them. I wish more people reading mortgages understood everything that was in the mortgage. I wish that I read every piece of everything, all of the print that's put before me, and like you say, you try to do it. We try to do it, and we do the best job that we can, just as you do the best job that you can. Isto entre o setor privado, era logo tu és um incompetente e vais para a rua. Mas basicamente esta gente quer pagar peso de ouro, que influencia a opinião mundial, mundial. Ao que nós achamos, porque lá está, nós hoje em dia somos o maior inimigo sobre nós próprios, acaba por ser, são estas as pessoas que nós andamos a dar ouvidos. E isto para mim é simplesmente ridículo, e tal como o Seth Rich, que já falei em podcasts anteriores, que foi o líder dos TNC, que andava a controlar a campanha da Hillary Clinton, tipo, então vamos lá ouvir porque é que esta gente que anda com uma dor de cotovelo enorme a tentar expulsar o Trump, e não me levem a mal, eu estou-me a cagar para todos os líderes, desculpem lá este francês, mas... Eu estou-me marimbando para qualquer líder mundial, porque eles basicamente vão ter que jogar o jogo. Quando não jogam o jogo, acontece o que aconteceu ao Kennedy, Bethany Butto, até se calhar eu diria assim um bocado, enfim, não, é melhor não avançar, porque depois tinha que avançar para outro tópico. Mas vamos lá ouvir, porque é que esta gente, que anda com uma dor de cotovelo, porque a democracia falou dentro do sistema eleitoral americano que é justo, senão só dois estados decidem o destino dos 50 e picos, que eu não sei agora de cor. Vamos lá ouvir então um update em relação ao Seth Rich. More than 2 months since the killing of Seth Rich, the 27-year-old Democratic Committee employee, his girlfriend still wants answers. Whoever shot the gun was probably doing it out of anger. Rich apparently was talking to Kelsey Mulca on the phone when he was shot in the back and killed July 10th while walking home from a bar. The officers that arrived actually couldn't believe he passed because he was... talking away. Rich worked for the DNC and was killed shortly before WikiLeaks released damning emails which forced the resignations of several party leaders on the eve of the Democratic Convention. Isto basicamente é um reflexo desta notícia que nós tivemos, como eu até comentei no Twitter, que mais uma aliança terrorista expulsou o Qatar da equação porque não está a jogar o jogo como deve ser em termos desta... Eu ainda nem sequer comecei a falar do aquecimento global, este podcast vai ser longo, mas lá está, o mundo tem sido cada vez tão mais interessante que eu gostava de vos mostrar basicamente o outro lado da questão e convidasse-vos a vocês próprios que tenham alguma tipo de soberania intelectual com a informação toda que vos é apresentada em termos mediáticos, que isto passa, mas é varrido dentro da mentalidade de quem já tem a mente feita. Isso eu acho que é absolutamente, tipo, ingênuo dentro dos tempos que nós vivemos, porque realmente estamos um bocado no pico da informação que nós temos na mão, mas existem tantos mecanismos de distração e de repetição que realmente estamos assim um bocado a ficar, sei lá, ao ponto em que podemos dizer que o movimento renascentista em França, criado nas esplanadas entre conversas de pessoas inteligentes, em que uma minoria proporcionou à maioria termos um mundo mais aberto e libertário, o próprio movimento libertário, seja qual for o movimento, ficou tão raptado que o meu conselho para toda a gente é não adotarem nenhum movimento e serem, sei lá, soberanos sobre as vossas próprias ideias. E felizmente tenho dentro das minhas interações pessoais, como digamos cibernéticas, tenho encontrado pessoas que encontram algum eco naquilo que eu tenho a dizer, e isso só me motiva a cada vez mais. Eu espero que vocês achem de alguma maneira que isto tem algum valor, porque eu pelo menos perco o meu tempo a tentar-vos pôr a coisa de uma maneira que eu não vos estou a impor a minha opinião sobre vocês, só vos queria mostrar algo um pouco diferente, que é propagar todos os dias, porque isto não está a ser levado a lado nenhum. Isto é só para mais uma vez contextualizar o terreno depois da discussão das mudanças climatéricas, que é absolutamente ridículo. Mas este evento do Qatar, que eu próprio tuitei porreiro, 7 países comungaram um que são basicamente inimigos de todo o progresso do Ocidente. Uma das razões pelo qual o Qatar ficou de fora, e eu espero que alguém pelo menos compreenda as razões, porque pronto, isto não costuma passar na televisão. CBS News has learned this evening that Russian hackers are suspected of interfering with a news site in the Gulf state of Qatar and may have put out fake information that helped spark a diplomatic crisis. A number of Arab nations have cut diplomatic and commercial ties with Qatar, and here is Margaret Brennan. President Trump appeared to take credit for sparking the diplomatic crisis. In a series of tweets, the president said his recent visit to Saudi Arabia was paying off as the kingdom and 9 other countries severed relations with Qatar for allegedly funding radical ideology. But the president made no mention of that last month when he met with the Qatari emir, instead offering to sell him weapons. Lots of beautiful military equipment. During that trip, the president vowed to unify the Muslim world against terrorism and Iran. But tensions spiked in the past 24 hours, with countries in the region closing their airspace to Qatari planes, blocking trade and cutting diplomatic ties, sparking Qataris to stockpile food. The U.S. launches airstrikes against ISIS in Syria and Iraq from a base in Qatar. The tiny Gulf Emirate hosts around 10,000 U.S. troops. That's one reason Secretary of State Rex Tillerson has tried to de-escalate the crisis. We certainly would encourage the parties to sit down together and address these differences. E mais uma vez, lá está, eu só neste breve clipe podia-vos dizer tantas coisas, tal como os bombardeamentos do Iraque, até o George Bush na altura teve que admitir que realmente foi um erro e a área continua instabilizada. Como a interligação para perpetuar esta propaganda absolutamente que já dura quase há um ano de uma investigação sobre a influência russa, porque basicamente eu só precisava de uma semana para vos mostrar a influência que a América teve sobre o mundo inteiro, como eu já disse neste podcast, que é absolutamente ridículo e hipócrita, mas é por aí que estas pessoas se andam a regir. Este pequeno clipe é só, mais uma vez, é o Trump bashing. Eu não defendo nenhum líder do mundo ocidental que continue em poder, mais uma vez. Só tento apontar a hipocrisia do qual o mundo está a ser contextualizado nos momentos que nós vivemos. Nenhum dos Estados que patrocina o terrorismo foi excomungado por uma conveniência, mais uma vez, de propagar aquela falsa informação em que os serviços que investigam realmente este caso, como a Comey foi vítima, E como ouvimos também num podcast anterior, a Maxine Waters disse que ela, se Hillary Clinton tivesse ganho, o Comey devia ter sido corrido, mas como foi o Trump, que não é o candidato que ela quer, porque ela nem sequer lê a legislação, como vocês já ouviram, já foi uma má atitude ter feito exatamente o que a candidata que ela patrocina, porque basicamente ela, se nem sequer lê, como é que pode estar realmente a tomar as decisões que nos levam realmente defender os interesses da população a nível mundial, em termos de que basicamente quem lhes apresenta a resolução de qualquer legislação que esteja a ser aprovada foi lida por basicamente quem pertence a qualquer tipo de algum lobby para perpetuar este tipo de estupidez que as pessoas comem à colherada, que para mim não faz sentido. E se vocês acham que realmente a informação que nós ouvimos na televisão não tem qualquer tipo de influência, então eu vou voltar novamente a... Porque dos eventos catalisadores que realmente mudou o mundo, e eu vou-me guardar para o dia que o 11 de setembro fizer o aniversário para fazer um podcast de minimamente 8 horas, porque é daqueles assuntos... O 11 de setembro, para mim, é daqueles eventos que mudou a forma como o mundo é perspectivado e começámos a andar para trás em todas as maneiras, porque até o terrorismo ganha uma nova definição, ao ponto do que eu estou para aqui a dizer pode ser considerado terrorismo, que é um termo tão vago que é absolutamente ridículo. E não, por favor, não me peçam para fazer já um, eu vou guardar esse para o aniversário, se ainda tiver paciência ou feedback para continuar a gravar estas diatribes da minha parte. Mas vou-vos mostrar do ponto de vista do homem que foi manipulado pelo Dick Cheney e Donald Rumsfeld pela presidência, porque ele não passava de um deficiente mental, mas toda a gente gosta de chamar muitos nomes ao Trump. Eu não estou a defender o Trump, só estou a dizer a hipocrisia das pessoas que ostracizam o Trump, já se esqueceram que tiveram 8 anos de um governador disléxico, que não fez nada mais do que se não compactuar com estas forças que nos governam por trás da cortina, a explicar basicamente qual é a forma como, pós o 11 de setembro, a informação é disseminada para esta gente toda que acha que tem a voz da razão do lado deles, mas nunca tem factos para apresentar numa discussão pessoalmente. President, earlier this year you told us you had ordered your administration to cease and desist on payments to journalists to promote your agenda. You cited the need for ethical concerns and the need for a bright line between the press and the government. Your administration continues to make the use of video news releases, which are prepackaged news stories sent to television stations, fully aware that some or many of these stations will air them without any disclaimer that they are produced by the government. Comptroller General of the United States this week said that raises ethical questions. Does it raise ethical questions about the use of government money to produce stories about the government that wind up being aired with no disclosure that they were produced by the government? There is a Justice Department opinion that says these pieces are within the law so long as they're based upon facts, not advocacy. And I expect our agencies to adhere to that ruling, to that Justice Department opinion. This has been a long-standing practice of the federal government to use these types of videos. The Agricultural Department, as I understand, has been using these videos for a long period of time. The Defense Department, other departments have been doing so. It's important that they be based upon the guidelines set out by the Justice Department. Now, I think it'd be helpful if local stations then disclose to their viewers if that's, you know, that this was based upon a factual report and they chose to use it. But evidently in some cases that's not the case. So anyway, the administration is to guarantee that's happening by including that language in the prepackaged report. Yeah, I don't, you know, look, I mean, oh, you mean a disclosure? I'm George W. Bush and I... Well, some way to make sure it couldn't air without the disclosure that you believe is so vital. You know, Ken, I mean, there's a procedure that we're going to follow, and the local stations ought to, if there's a deep concern about that, ought to tell their viewers what they're watching. E aqui está, já pus na calha o próximo clipe. Mas basicamente aqui está, e não só isso, como basicamente como um líder mundial em termos de influência geopolítica em relação ao contexto que o mundo hoje em dia corre. E eu hei de chegar ao aquecimento global. Basicamente, nós não estamos a ser informados, nós estamos a ser manipulados, e se vocês têm alguma dúvida, tenho aqui já um clipe na calha que até postei no Twitter como exemplo, e não é o melhor deles todos, porque eu já encontrei melhores, mas o YouTube também, como faz parte do Google, em que basicamente duas das instituições que foi-lhes dado um cheque através da CIA para aumentarem-se em termos desta geração de milénios, que são os opositores mais fervorosos a qualquer tipo de informação que eu estou para aqui a dizer, generalistamente falando, porque eu felizmente conheço pessoas muito inteligentes, bem mais novas que eu, que percebem o que é que se passa e até têm, pelos vistos, algo, apesar de eu estar sempre a pedir desculpa pelo que eu digo, gostam de me ouvir falar. Vamos ouvir um pequeno exemplo que eu até postei no Twitter, porque não encontrei um, que até já ouvi há alguns anos atrás, que era muito mais uma concertação mediática, como toda a gente está a ler de um script e não estão interessados em nos dar algum tipo de informação, porque estes jornalistas não passam mais de... sei lá, algo muito parecido com os nossos políticos em termos de que são puppets, que fatos vazios ou mulheres sexualmente atrativas, até nos jornais de desporto agora que põem mulheres para ver se o mercado aumenta, porque 50% do mercado desportivo, que é altamente corrupto, vocês têm estado atentos aos escândalos do Benfica, e há uns tempos foi os do Porto, e as SADs, que é só por denominação devia ser alguma coisa imediatamente abatida, porque não passa nada que mais que grupos de pessoas incógnitas que andam a lavar dinheiro porque o casino já não lhes serve que chegue, e os chineses tomaram conta disso. Vamos lá então, e os chineses também têm uma parte inerente. Esta preparação tem sido bastante extenuante, mas peço desculpa, é assim que eu faço as coisas, e aqui está, por exemplo, em vários canais de notícias americanos, e é igual em Portugal e na Europa inteira, porque vocês sabem que se um canal de notícias começa a dar anúncios, todos começam a dar anúncios, e se estão a falar do futebol extenuantemente e não dos factos que importam, demoram bem mais tempo, e a relevância em particular não é equivalente ao tempo que está a ser gasto em termos de informativos, porque basicamente estão a cumprir algo que foi-lhes passado um cheque por baixo para continuarem a subsistir, e isto também tem uma interligação para depois os clipes que eu vos vou mostrar pelas mudanças climatéricas. Este é o último em relação à manipulação da informação que todos nós vemos, mas se isto não é evidente para qualquer pessoa minimamente inteligente, eu desisto. It's Cyber Monday, a day on the retail calendar that can be enjoyed from a desk or the couch. Enjoyed from a desk or a couch. Enjoyed from a desk or maybe the couch. Enjoyed from a desk or the couch. Enjoyed from a desk or the couch. Enjoyed from the desk or even the couch. Enjoyed from a desk or the couch. From a desk or the couch. From a desk or the couch. From a desk or a couch. From a desk or your couch. From a desk or the couch. From your desk or the couch. From a desk or the couch. From a desk or a couch. From your desk or the couch. From a desk or the couch. From a desk or couch. From a desk or the couch. From a desk or even the couch. From a desk or the couch. Joy from a desk or a couch. From a desk or the couch. From a desk or the couch. Or wherever you like, as long as you got internet. Eu acho que isto chega como exemplo. Se acham que isto não é um menu noticioso, na falta de melhores palavras, se isto, e até a palavra propaganda pode ser errada, isto é manipulação social, e depois é passada para as redes sociais, para as pessoas que são mais ávidas ou mais novas, que estão completamente predispostas a ignorar esta tecnologia antiquada, que hoje em dia é equivalente à rádio em relação à televisão, e a internet fez da televisão a rádio. Mas estes próprios globalistas que têm as piores intenções entre nós já estão a avançar, como ouviram o clipe da Theresa May, portanto as fronteiras continuam abertas, pessoas que odeiam a cultura deles, que é bastante multicultural, sempre foi, têm que matar toda a gente, e eu já exerci a minha preocupação em relação, porque eu acho que na linha da frente as pessoas que mais vão sofrer são as mulheres. Porque lá está, aqui estou eu com este tipo de discurso, quando acho que todos nós temos os direitos iguais, mas infelizmente devido a fatores como a Sharia Law, vai ser implementada através do medo, que é aquele denominador comum mais baixo que um homem pode exercer em relação à sua opinião, é a violência que está a ser exercida na Europa, que devia estar mais civilizada do que isso. Então agora que já vos contextualizei em relação, digamos, à forma como a informação é propagada em relação à esfera intelectual que existe a nível global, vamos falar então do aquecimento global, finalmente, e agradeço a todos que tiveram a paciência para me ouvir até agora, porque basicamente vocês vão novamente ouvir o outro lado da questão, sem, mesmo utilizando exemplos absolutamente hipócritas e difundidos através dos mainstream media, através de pessoas que, como eu vos mostrei anteriormente, não dizem a bota com a perdigota, é absolutamente, eu não sei por que raio, é quando chega àquele tópico em particular, que depois lá está, existe uma inserção tão grande entre as redes sociais, não são fontes de notícias, podem ser uma fonte de notícia quando vocês ouvem alguém que esteja no terreno a gravar um clipe ou a mostrar-vos imagens, mas eu acho um bocado estranho nesta altura do 4K, que basicamente as fontes não oficiais, as redes sociais dizem que... As redes sociais dizem tanta merda. Ainda ontem vi um comentário no Twitter que era uma bacana a dizer assim: estou completamente cansado hoje. E a primeira coisa que me deu logo vontade de responder, mas não o fiz, porque até eu tenho algum tipo de decência para não o fazer, só não está a ser cansada demais para comentar essa merda com a gente, porque se eu quando estou cansado vou para a cama e não chateio ninguém. Mas é que o nível de futilidade e a forma como as pessoas se defendem elas próprias a nível individual, às vezes até se esquecem da forma como deviam respeitar o próximo em termos de me estarem a fazer perder o tempo. Porque eu sigo muita gente, como o Miguel Araújo, e muita gente que anda no Twitter realmente interessados em apontar a hipocrisia política, mas isto são só sintomas e nada contra. Antes, pelo contrário, pelo menos estão atentos e veem exatamente o que é que se passa a nível da hipocrisia que nos é difundida, e tipo, acredita nisto e afinal isto em que tu acreditaste não fez sentido nenhum. E então vamos lá passar para as mudanças climatéricas. As mudanças climatéricas já vêm, é um esquema de impostos que já vem desde trás, que antigamente, na década de 70, foi quando começou a tendência do arrefecimento global, porque achavam que, e eu sei que isto parece um bocado abstrato para estes milenares que andam por aí, porque não se lembram desse tempo, nem eu nasci nesse tempo, mas infelizmente ou felizmente, gosto de saber por que raio é que eu estou a ser enganado ou a questionar-me basicamente o porquê que me mandam a propagar isto desta maneira tão intensa a mim e a todos nós. Porquê que isto acontece quando a solução basicamente continua a passar por impostos e nunca continua a passar por sanções realmente envolvidas a corporações multinacionais que têm toda a capacidade de poluir, como a hipocrisia da Arábia Saudita ser o líder dos direitos humanos, agora a China, devido ao Acordo de Paris, que era voluntário, mas obviamente que o Trump, como qualquer oportunidade que os mídia tenham para ostracizar, o que provoca uma fragilidade até ao império, e nunca vi uma falta de respeito tão grande, e se querem que eu vos diga, até por mais escroço que o Trump seja, toda a gente já se esqueceu do Bush e toda a gente já se esqueceu também que basicamente foi a mesma população que pôs um afro-americano 8 anos no poder. que legitimamente bombardeava através de drones pessoas em países estrangeiros legalmente e ninguém nunca deu alguma crítica, porque da maneira como isto se está a compor, até eu qualquer dia levo com um drone e aparece na televisão, por causa, como estou a falar, que são alguém influente radical que andava a radicalizar as pessoas, porque simplesmente ando só a tentar puxar do bom senso óbvio que existe inerentemente dentro de cada um de nós, só é uma questão de se consegues admitir para ti próprio que as coisas estão certas ou não, porque eu reservo sempre o meu direito a mudar de opinião devido à apresentação de novos factos, mas os factos que eu me apresento a mim próprio e os que eu ouço na televisão, porque são muito, às vezes ponho-me em discussões com pessoas que tipo, tu não ouves o outro lado da questão, e eu tenho que lhes dizer, eu ouço o outro lado da questão, porque o outro lado da questão vive toda à minha volta, tu é que não ouviste o outro lado da questão, tu é que estás a ser injusto intelectualmente em relação à minha opinião. Então vamos lá começar. Aí está. O aquecimento global. Primeiro era o arrefecimento global, depois ficou o aquecimento global e depois agora tornou-se noutro termo muito conveniente chamado as mudanças climatéricas. E mudanças climatéricas foi algo que sempre existiu no nosso planeta. Existem vários fatores, desde o equilíbrio do universo, como eu falei logo ao princípio. Em relação a algum tipo de grau que a Lua se afaste de nós devido à órbita, a intensidade das explosões termonucleares, que o próprio Sol é um reator nuclear num vácuo dantesco e bem maior do que o nosso próprio planeta, aí estão coisas que não interessa o que eu faça, ou se vier um asteroide que aniquilou os dinossauros há 5.5 milhões ou bilhões ou whatever, agora não estou a lembrar, estou assim um bocado overwhelmed com o que eu vos tenho para apresentar. Vamos ouvir aqui o, digamos, o porta-voz, o líder do EPA, que é o Environmental Protection Agency, a dar a sua opinião em relação àquele acordo que o Trump desistiu porque está mais interessado em gastar o seu budget em criar postos de trabalho nos Estados Unidos. E vocês tenham calma. Vamos ouvir, porque nem todos os clipes que eu vos vou apresentar agora concordo a 100%, mas é só para levarem no outro lado da questão, porque obviamente vamos ouvir um homem que também está a proteger o seu tacho. Isto é alguém que trabalha para, digamos, um ministério que não foi extinto devido ao Trump ter entrado, por isso é uma pessoa que não é partidária. Vamos ouvir a opinião dele. The White House defended the president today against a world of opposition to his decision to withdraw from the Paris Climate Accord. The deal, signed by nearly 200 countries, commits them to voluntarily reduce pollution linked to global warming. The president's chief defender heads the agency whose mission is in its title, Environmental Protection. Chip Reed begins our coverage. The president made a very courageous decision yesterday in behalf of America. EPA Chief Scott Pruitt, a leading voice in convincing President Trump to get out of the Paris Climate Accord, today defended him against worldwide condemnation. We have nothing to be apologetic about as a country. Other top White House officials hit the airwaves, making clear the president was focused not on the environment, but on jobs. We're putting the American worker, the American economy first. Because he promised to protect American jobs, American interests, American workers. It's a position that appears to have limited political downside. A CBS News poll found that when asked what is the single most important problem for the government this year, 13% volunteered that it's the economy and jobs. Just 2% said the environment and global warming. E isto, basicamente, parece-me que é a definição que toda a gente que autoproclama algum tipo de democracia é a intenção deles, porque para nós que estamos vivos, e para alguém que não se sinta assim absolutamente e diretamente responsável pelas mudanças climatéricas, porque isto já mudou de nome 3 vezes, e todas as soluções atmosféricas, climatéricas, basicamente são apresentadas pelas pessoas que não nos querem bem, para nós que basicamente somos vítimas deste sistema, E para qualquer cidadão honesto, aparentemente quer é ter a oportunidade de ter um trabalho, uma casa próspera, ser feliz e construir uma família, que aparentemente é a pior coisa que nós como seres humanos podemos fazer, é ser justos, e então continuamos a convidar. Toda a gente não concorda com o nosso estilo de vida, a vir-se rebentar entre nós, mas são outras conversas. Mas isto basicamente é uma instituição à parte, que obviamente que o Presidente dos Estados Unidos tinha toda a capacidade para extinguir esta instituição em particular, porque como nós em Portugal até cada vez que mudamos de sigla de governo reconstruímos tudo de novo à conta da despesa pública para continuar a fazer algo que vai ser pior para nós próprios no futuro, e é uma despesa adicional. Mas então vamos ouvir, então, por exemplo, e devido ao que eu tinha dito no princípio, o Logan Act, que impede qualquer tipo de pessoa que tenha o poder governativo perante a representação civil de fazer algum tipo de negócio em termos privados, que é obviamente algo que é proibitivo para qualquer pessoa que tenha lógica. Essa lei foi instituída em 1779, se não estou em erro, 1799, exato. Convido-vos a estudarem isso, e nós temos o equivalente aqui na Europa, mas obviamente, como não é reportado, andam a roubar às claras, como qualquer dirigente de algum tipo de instituição bancária em Portugal é ilibado, à exceção de um evento que aconteceu há pouco tempo, que eu acho mais uma vez que vim olhar para o exemplo da Islândia, que foi dos primeiros países que eram tão fracos economicamente e tão prósperos hoje em dia, que nem são usados como exemplo, mas a Inglaterra continua sob ataque porque a fatia financeira que eles providenciavam, estes chulos que governam a Europa com este dinheiro inventado, continua a ser um objeto de ataque mediaticamente todos os dias. Então vamos ouvir o governador da Califórnia, que antigamente era o Schwarzenegger. Ah, get to the chopper! Pronto, que até aparentemente fez um bom trabalho, mas apesar de tudo, eu até vos poupo o clipe dele a falar mal da decisão do acordo voluntário, mais uma vez, voluntário deste acordo de Paris, que basicamente a China, que é o país mais poluidor do mundo, seguido da Índia, porque, enfim, lá está a hipocrisia a vir ao de cima. Dentro deste argumento completamente que eu fico estupefacto com o pormenor, vamos ouvir então basicamente o reflexo que existe em relação, isto foi um segmento de uma entrevista com o Tucker Carlson, porque isto até passa no mainstream media, mas até as redes sociais, como muito em termos numéricos, e toda a gente acha que os números representam algum tipo de valor, são comandadas por bots, e eu aí convido-vos a ouvir o meu podcast do Volt 7, e qualquer dia ainda expande mais, porque às vezes eu sinto-me um cocktail explosivo, porque já estudei tantas áreas que me permite a mim próprio ter este tipo de opinião. O Tucker Carlson começa a alegar dentro da Califórnia, que é dos estados mais, digamos, que menos chove, o facto de haver peixe, é que isto é tão ridículo que até me faltam as palavras. Portanto, o exemplo das mudanças climatéricas dele, e mais uma vez o Al Gore, que autoproclamava antes do próprio prazo de ter comprado uma vivenda junto à beira-mar em 2014, dizia que o nível do mar ia subir até 2012 e a neve ia ser uma coisa do passado, que qualquer pessoa que se quisesse testemunhar neve dentro do documentário da verdade inconveniente tinha que comprar um snow globe, e obviamente nós não vemos isso como uma realidade hoje em dia, e tiveram que mudar o próprio termo de aquecimento global para mudança climatérica, sabendo nós historicamente que até o Egito era bem mais verde na altura, a Groenlândia tem uma floresta formada por baixo, aquele buraco do ozono que já foi deitado abaixo em termos de que tem a ver com os ciclos nos polos, que de 6 em 6 meses o buraco abre devido à temperatura e fecha depois devido à temperatura, e então até cientificamente esse argumento já nem sequer é válido, porque até para bom entendedor ou que queira pesquisar. E esta estatística ridícula da comunidade científica, em que 97% dos cientistas dizem que, e vocês vão ouvir nos clipes a seguir, que a ciência não é um consenso e está a ser usado como um instrumento político, e estamos a falar de 97% de cientistas, todos os cientistas têm o seu campo. Por isso estamos a falar de uma percentagem que recebe orçamentos dados pelo Estado, como o Bush disse, que os serviços noticiosos recebem um budget se continuarem a dar a sua própria propaganda, e isto faz parte de uma delas. Quando vocês ouvem um número 90x%, que isso varia consoante o líder enganador que vos fala, é 90 e picos% entre uma percentagem daquela área que fica abaixo dos 10%, mas com os números me enganas, porque a matemática supostamente devia ser perfeita, mas até a unidade não consegue ser dividida em três partes perfeitas, mas é outra conversa. Só não caiam na forma como a informação é-vos dada, porque estas percentagens literalmente sacadas do cu, como a INE nos diz a nós próprios, que a taxa de desemprego está nesta situação, e eu continuo a dizer, e toda a gente tem que admitir, que muita gente é que já desistiu de procurar trabalho pelos meios legais, o que faz um decréscimo na taxa, e muitos imigrantes que vieram para cá, que já viram que isto não está a render, foram-se embora, o que também influencia a estatística. E eu pessoalmente nunca fui entrevistado ou telefonado para fazer parte dessa estatística. Por isso eu não sei de onde é que estas estatísticas vêm, devem vir de lares de terceira idade ou de pessoas mais idosas com ideias antiquadas, nada contra, porque viveram o seu tempo, já fizeram o que tinham a fazer e deviam ter todas as condições de vida para acabarem a vida deles como bem querem e no melhor conforto que eu lhes desejo, mas realmente deturpam um bocado. Estas estatísticas são sempre muito convenientes perante o governo, em exercício na altura, seja ele qual for, porque é tudo duas caras na mesma moeda e eu estou farto desta moeda, que basicamente só tem a ver com algum tipo de influência que queiram ter perante a população em geral, enquanto continuamos a caminhar mais uma vez em passos largos para a nossa própria autodestruição. Então vamos ouvir o governador da Califórnia, devido a haver tipo falta de planeamento urbanístico e o Alcatrão ter coberto a maior parte da terra que podia absorver as chuvas que muito exponencialmente acontecem no estado da Califórnia, porque o estado da Califórnia é tipo um verão constante e toda a gente se admira quando chove um pouco, devido à sua localização geográfica em muitos lados do planeta, porque lá está. Eu até nesse caso digo mesmo que só há algum tipo de inundação, e depois a confusão do peixe que vem do mar andar a correr tipo na água doce, que é o saneamento público, por falta de organização em termos de planificação urbanística, em que basicamente tapam o leito que absorvia a água, que quando excepcionalmente chove faz com que peixes circulem na rua, o que é um conselho espetacular para todos os vagabundos que passem fome e irem viver para a Califórnia, porque pelo menos sushi tem à disposição muito esporadicamente, mas é daqueles eventos excepcionais que têm defeitos realmente humanos, que são purportados por aquelas pessoas que gostam de receber envelopes por baixo da mesa e fazem construções desmesuradas em termos de que realmente afetam o planeta, depois fazem-nos a nós sentir-nos de culpados em nosso nome, porque eles próprios vivem nas suas torres de marfim, como eu estou farto de dizer. Vamos ouvir. I'm just wondering how this specific agreement, sending $3 billion a year to countries like India and China, who don't have to lower their emissions rates, is going to fix the global warming problem in Miami Beach. Tucker, let me tell you what's going on in Miami Beach. When I became mayor, we have streets that are flooding during sunny days. The water levels have gone up dramatically. We, of course, moved forward to raise our roads, put in pumps, change our building codes. And it's not because we're so excited to have to do that, but we have to do it for survival of our city. And it's not just Miami Beach. It's coastal cities all over the world. Okay. Hey, Tucker, I heard what you had to say, but I got to tell you something. When the world's leading scientists are telling you this is what's going on, I mean, and some of the smartest minds in the world are telling you this is the reason why, at some point you have to listen. Yeah, you're actually dodging my question completely, and I'm not denying the existence of sea level rise. I'm merely asking a very specific policy question, because this is about policies. How will the terms of the Paris Agreement, specifically handing $3 billion a year to India and China, which do not have to lower their emissions in the rest of this generation, how will that help what's going on in Miami Beach, the things you just described? Tucker, the bottom line is, as the world is getting too hot and too warm, the oceans are rising, and that's affecting Miami Beach, and it's affecting all coastal cities. We must cool the globe down. I can't let you dodge it again, okay? Tell me how that specific agreement and the financial arrangements in it will help the problems you described. And I'm going to tell you why. The bottom line is rising oceans. Rising oceans aren't Republican and they're not Democrat. So what does an agreement do? An agreement puts the world together in one, in an alignment, and says, we have a problem. Let's work together and solve the problem. I mean, Tucker, let's just say for the slight chance, what about for the slight chance, Tucker, all the world scientists and some of these great minds, let's just say maybe they're right. If they are, maybe it's a good idea if we do something about it. So what you're saying is you're not bothering, hold on, what you're saying, you're describing religious faith. You're saying, I don't have to bother to learn any of the details about a very specific agreement that we're all mad about today, because there are people whose names I don't know who think it's a good idea. And my question to you is, why wouldn't the average person say, hey, I'm open-minded, but like, why don't you give me some specifics and tell me more, win me over, don't force me to participate, explain it to me. It's a democracy after all, right? Isn't it? No question, it's a democracy. And you know what? It's an American democracy, and truthfully, it's a world democracy. And as you can imagine, we used to be the leader in that world, free world democracy. And I think, really, today, I got to tell you, what Fareed Zakaria said, and I heard you say, it's kind of right. We gave up leadership. Man, I thought you guys believed in science. Why don't you give me some? Why don't you tell me why allowing China to take a pass on reducing its greenhouse emissions for years is going to reduce global warming and its effects? I don't understand. What's the answer? But the fact of the matter is, think about it, Tucker. China signed this agreement. Europe signed it. India signed it. Everyone's in it together to make the globe a better place, to reduce these emissions. And I mean, come on. You're talking about going through. Is there a single person watching this show stupid enough to be convinced by what you are saying? I'm open-minded. I want you to convince me that the Paris Agreement is a good thing. You know what I love to do? I can tell you one thing. And you're not even trying. Almost every mayor in America now has come together and say, we're going to adhere to those protocols. Is that really hard? No question. Like, we have to. It's a good idea. And we know, dude, Tucker. The terms are very clear. If you all come together and you reduce your greenhouse emissions and you lower the temperature of the world, that the waters will stop rising. That is a global agreement. But that's not what it says. But why does it? Goes. But it actually doesn't. And I sense I know more about it perhaps than you do. But last question: if that's true, if reducing emissions will prevent the seas from rising, then why not require India and China and the world's other biggest polluters to do that? And Tucker, it does. It brings everybody together. But it one thing I learned with the president's comments today, what he said about Pittsburgh, it's funny because the mayor of Pittsburgh is a friend of mine who doesn't agree with this, but what's incredible, I didn't realize that Ohio and Pittsburgh doesn't get affected by climate change. Okay. To me, it was an interesting thing. I just learned. And you're making me more nervous than I was when this segment began. But Mr. Mayor, I appreciate your coming on. It was game of you. Aqui está, é tipo, lá está, quando alguém cético faz as perguntas certas, obviamente, e depois lá está, quem é que são os porta-vozes dos cientistas que recebem o cheque através desta gente? E ele próprio puxou a conotação religiosa, se tiveram atentos ao clipe, em relação aos tempos que estamos a viver devido ao aquecimento global. Eu que me podia trazer já diretamente a um clipe do Al Gore, que puxa de escrituras sagradas apocalípticas para o momento em que estamos a viver, porque ele próprio vive, ele é o milionário do carbono, e se, antigamente quando o Império Inglês imperou sobre a Irlanda e cobrava taxas em relação ao oxigênio que nós respirávamos, nós, os irlandeses, neste caso, respiravam, porque a casa típica irlandesa tem as janelas muito pequenas porque era taxada dentro do governo inglês devido ao oxigênio dentro do império que eles tinham, de quanto ar entrava na tua casa, que aparentemente é uma coisa que não tem nada a ver com algum governante, que era mais sacar uns shekels do teu bolso. Mas basicamente este movimento ecológico continua a ser nada mais do que algo que nos põe mais uma extorsão financeira dentro do bolso, dentro deste dinheiro inventado, para continuarmos a perpetuar o sistema de divisão social que eles exercem sobre nós e a continuar a perpetuar a nossa própria destruição. Então vamos mais, agora vamos, por exemplo, passar para, e depois este consenso científico, sempre dito por boca de políticos, porque até vocês que acreditem na ciência, porque a ciência acaba por se tornar mais em mais uma religião, porque a própria ciência tem como obrigação se corrigir ela própria constantemente, porque nada é realmente factual. E tudo é assim um bocado um exercício de, digamos, autocorreção, mas dentro desta mentalidade destes puppets políticos que andam a manipular o ambiente social e económico que nós vivemos, nada melhor do que achar que algo está talhado na pedra. Então vamos ouvir, por exemplo, o cavalo de Troia mais representativo deste movimento que começou com a taxa de carbono, porque se hoje em dia no século XXI não nos cobram pelo ar que a gente respira, cobram-nos pelo ar que a gente expira, ao ponto tão ridículo que até as vacas quando dão um peido é um desequilíbrio ambiental. E depois países como o Irão, que andam a desenvolver algum tipo de tecnologia atómica, sem, até por razões, infelizmente, mas neste caso felizmente, religiosas, não lhes permite desenvolver alguma arma de ataque com base nuclear, e para quem estiver minimamente informado sobre a energia nuclear sabe que para fazer algum tipo de material radioativo que sirva para uma bomba e que sirva para algum tipo de tecnologia perpétua, para fazer algum meio de locomoção que faça com que produtos sejam exportados pelo mundo, é absolutamente diferente um reator nuclear que faça a centrifugação para dividir os átomos e, digamos, que condensá-los numa forma, eu não quero ser muito específico, mas basicamente uma das coisas que fez com que aqui há uns anos o Irão fosse o maior inimigo do mundo é que eles estão a desenvolver frotas de carregueiros que ultrapassam estes oceanos de um lado para o outro com um nível de emissão poluente bem mais baixo por terem basicamente motores nucleares, porque estamos a falar de uma percentagem que passa de 9 para 99% e tu precisas de uma tecnologia bem mais intensa, e todos os inspectores das agências nucleares foram ao Irão, nunca encontraram evidências que estão a procurar por uma bomba, mas continuam a ser os inimigos do mundo, agora a serem desenterrados novamente, porque fazem concorrência com muitas corporações que continuam a queimar combustíveis altamente nocivos, tal como estes líderes que defendem o ambientalismo e andam sempre de jato privado com comissões atrás, a poluir o nosso ambiente, a dizer que eu tenho que tomar duches cada vez mais rápido enquanto a piscina deles está cheia, nas suas múltiplas casas, nos seus castelos com muros gigantescos. E isso dá cabo da concorrência, então dentro deste movimento ambientalista obviamente tem que ser um inimigo, porque tudo não passa de um negócio, e como sempre nunca passou de um negócio, como todas as guerras estão à procura de recursos naturais trocados por dinheiro, que o dinheiro que não vale nada, que é a maior ilusão, e etc, etc, fomentados em termos religiosos. E até estes políticos não são cientistas, falam por cientistas, e eu já tenho aqui um exemplo de um cientista que realmente tem uma opinião contrária, mas nunca é propagada nos mídias, não só e ele vai-vos dar a explicação de porque é que esta percentagem, dentro de uma percentagem que nem sequer toca no segundo dígito, é propagada como as nossas estatísticas do Instituto Nacional de Estatística às vezes propagam a favor do governo, porque é daí que o cheque vem, porque toda a gente quer é dinheiro, que é a maior religião do planeta, é querer mais dinheiro, nem que seja destruir 1000 pessoas em prol de tu ganhares mais 1000 euros. Isto é absolutamente ridículo. Então vamos ouvir o próprio Al Gore a puxar de escrituras sagradas para justificar algo que é, segundo na cabeça dele, algo científico. Onde é que eu tenho isso? Onde é que eu tenho isso? Acho que é este. Não, espera aí. Onde é que eu tenho isso? Epá, vocês desculpem, é que hoje tenho tantos clipes, eu tenho tantos tabs abertos que até me custa. 146. Não, isto é o do Ron Paul. Desculpem lá, acho que é este. Vamos lá ouvir então. After your movie An Inconvenient Truth came out in 2006, you made the following comments as part of your publicity for the movie. You said, unless we took, quote, drastic measures, the world would reach a point of no return within 10 years, and you called it a true planetary emergency. We're 11 years later. No. Weren't you wrong? Well, we have seen a decline in emissions for the on a global basis. For the first time, they've stabilized and started to decline. So some of the responses of the last 10 years have helped. But unfortunately and regrettably, a lot of serious damage has been done. Greenland, for example, is losing 1 cubic kilometer of ice every single day. I went down to Miami and saw fish from the ocean swimming in the streets on a sunny day. The same thing was true in Honolulu just 2 days ago, just from high high tides because of the sea level rise now. We are going to suffer some of these consequences, but we can limit and avoid the most catastrophic consequences if we accelerate the pace of change that's now beginning. Já estou todo trocado, mas acreditem que o Al Gore, de certa maneira, usa algum tipo de escrituras sagradas nas suas declarações. É muito fácil encontrarem no YouTube algum tipo de declaração em que ele acha que isto é a idade do apocalipse devido ao comportamento do ser humano, e mais uma vez ele defende sempre a subida do nível do mar. E eu não sei se vocês já estudaram física e química na escola muito básica, mas podem pôr uns cubos de gelo num copo de água, fazer uma linha, e à medida que o gelo derrete o nível não sobe. Mas independentemente disso, a gente vive num equilíbrio dentro do universo tão dantesco, qualquer influência que a gente possa ter, e eu não estou a dizer que a gente não possa ter influência, pelo menos no ambiente que nos rodeia, mas tem mais a ver com o bom senso das pessoas porem o lixo no lixo, e o próprio lixo não ser taxado e reciclado por um tacho qualquer, e que volte como matéria-prima a uma multicorporação que volte a meter o ambiente poluente, basicamente embalar o seu produto altamente diabético para voltar, porque aí é que está realmente a coima do filtro que polui a atmosfera, fica sempre abaixo do próprio custo do filtro e as poluições nos rios. Eu nunca conheci ninguém individualmente como eu ou como vocês que me estão a ouvir consiga poluir um rio inteiro com o lixo que tenho em casa. O próprio lixo que nós temos em casa é derivado devido a uma corporação que continua a ter o avalo, porque paga estes políticos para nos convencerem que a culpa é nossa, para continuarmos a trazê-lo para a nossa casa e sermos obrigados, devido à nossa responsabilidade ambiental, de o fazer. E acreditem que mais ninguém do que eu até gosta da porcaria deste ambiente que vive à nossa volta. E eu disse porcaria porque realmente é uma coisa que é... Eu sou alguém que até se põe de joelhos quando o sol nasce ou o sol se põe e vejo uma lua espetacular e adoro tudo o que existe à nossa volta de forma natural, até o ser humano, acreditem ou não, mas estamos a viver uma altura em que simplesmente nós estamos a ser taxados numa forma de culpabilização em relação às nossas próprias atitudes, em troca dos nossos impostos, porque eu não sei se vocês querem fazer uma experiência básica em enterrar uma moeda de um euro, a ver se cresce uma árvore, e esta urbanização desmesurada continua a ser construída à conta de meter dinheiro ao bolso, a tapar a forma natural como este planeta se gera, e até o aumento do azoto no planeta faz com que o crescimento das plantas seja estimulado, porque... Por exemplo, os trevos são daquelas plantas que se definham rapidamente e servem de substrato para árvores depois respirarem e filtrarem e fazerem mais oxigênio para nós continuarmos a existir, mas hoje em dia são consideradas ervas daninhas e completamente inúteis, porque aí já vem aquela parte da botânica que eu também não vos quero extenuar, mas vamos, por exemplo, perceber qual é a motivação deste agora, assim, num instantinho. Lady from Tennessee, Ms. Blackburn. Thank you, Mr. Chairman, and thank you to both of you for your patience today. Vice President Gore, you and I have had the opportunity to represent some of the same people from a truly wonderful state. And you talked a little bit about people have to have trust in what you're doing. And I think you know that this bill is going to fundamentally change the way America works, and it's going to affect families. We've all talked about how it affects individuals and what it's going to do to their budgets and what it's going to do to jobs in this country. And given the magnitude of those changes, I think it's really important that no suspicion or shadow fall on the foremost advocates of climate change legislation. So I wanted to give you the opportunity to kind of clear the air about your motives and maybe set the record straight for some of your former constituents. And I've got an article from October 8th, New York Times Magazine, about a firm called Kleiner Perkins, a capital firm called Kleiner Perkins. Are you aware of that company? Well, yes, I'm a partner at Kleiner Perkins. So you're a partner in Kleiner Perkins. Okay. Now, they have invested about $1 billion in 40 companies that are going to benefit from cap and trade legislation. So is the legislation that we are discussing here today, is that something that you are going to personally benefit from? I believe that the transition to a green economy is good for our economy and good for all of us. And I have invested in it, but every penny that I have made, I have put right into a nonprofit, the Alliance for Climate Protection, to spread awareness of why we have to take on this challenge. And Congresswoman, if you believe that the reason I have been working on this issue for 30 years is because of greed, you don't know me. No, sir, I'm not making accusations. I'm asking questions that have been asked of me and individuals, constituents that were seeking a point of clarity. So I am asking you for that point of clarity. I understand exactly what you're doing, Congresswoman. Everybody here does. E este parasita, lá está, como é que ele respondeu a uma pergunta legítima que até podia ser considerado um ataque, mas basicamente é trazer a verdade ao de cima? Como é que ele começou a resposta? Foi-lhe feita uma pergunta objetiva que, se alguém tiver os factos do seu lado, responde com factos. Eu acredito, é isso, para isso eu vou a uma mesquita, uma igreja... Eu vou a qualquer sítio em que as pessoas tenham alguma crença e começam com o eu acredito. Eu não acredito, isto realmente é um esquema. E este esquema do cap and trade que fez do Al Gore o bilionário do carbono é basicamente não é limitar os países à emissão dos seus gases tóxicos para a atmosfera, é só simplesmente pegar nas cotas que eles não usam e vender aos países que poluem mais. E mais uma vez, a China e a Índia estão na fila da frente. E 2/3 da população da Índia não tem uma casa de banho. E a China continua a construir centrais a carvão energéticas que são altamente poluentes para o meio ambiente. E essa é que é a parte que realmente é sempre desculpada e a culpa é tua. E nós até em Portugal vivemos do rio correr, centrais hidroelétricas construídas com nosso dinheiro, daí a nossa conta de eletricidade não devia ser tão grande. E as energias alternativas, como carros elétricos, que tipo demoras menos tempo a gastares a bateria do que a carregá-la para fazer-se uma viagem, estão-nos a limitar. E estas energias eólicas, que mais uma vez pagamos o subsídio para compensar a falta de, basicamente, a eficácia que elas têm na conta da nossa luz, e mais uma vez, não sei se têm estado atentos, a REN e a EDP têm só sido... até nos mainstream media acusadas de altos esquemas de corrupção, mas isso nunca é tão extensamente reportado como o suposto 11 ou a pré-antevisão de um jogo de futebol qualquer, ou etc, ou seja lá o que for, porque as notícias que não interessam são exaustamente até ao ponto do ridículo perpetradas, e às vezes as que interessam simplesmente passam em rodapé. Mas eu agora também queria passar para basicamente o filho de um dos senadores que sempre foi alguém que era o Ron Paul, que sempre foi realmente um isolacionista que basicamente queria parar com a interferência e a despesa do Império Americano no mundo inteiro porque anda a instabilizar o mundo todo e nós na Europa estamos a sofrer as consequências. O filho dele, que eu nunca fui muito à bola com ele, a falar correto em relação ao que é este problema do aquecimento global e não só em termos da despesa pública, como a hipocrisia do qual ela é taxada, porque aparentemente estes líderes que estão tão preocupados com o futuro do nosso planeta estão sempre a apresentar soluções que não passam mais de supressão da nossa liberdade, como a Theresa May quer constantemente até censurar a internet, porque só depois do atentado ter acontecido é que vão buscar os suspeitos todos, e estavam sob vigilância, mas aparentemente nunca tiveram a eficácia de os apanhar em tempo correto, deixam a merda acontecer, e através do medo, em troca da segurança, ou seja lá qual for a agenda que eles sejam, basicamente estejam no sítio onde estão para perpetrar estes interesses corporativistas, tal como a A Maxine Waters também admitiu logo que eu nem sequer leio a merda que eu assino em baixo, apesar do que ela assina em baixo influencia bem mais do que qualquer pessoa que me esteja a ouvir tenha a influência de o fazer. Então vamos ouvir o filho do Ron Paul, o Rand Paul, a pôr em causa realmente estes acordos idióticos, e mais uma vez eu estou-vos a mostrar o outro lado da questão, porque sinceramente, se tu achas que realmente a humanidade é o problema deste planeta numa forma assim tão dantesca, então tipo, sei lá, salta da ponte, faz um favor ao planeta e mata-te já, porque assim temos mais ar para respirar, sem contar com as variantes de vulcões subaquáticos que não estão registados, asteroides que podem ter impactos no nosso planeta e extinguir espécies por inteiro em formas maciças, as variantes, os tremores de terra que devido aos frackings que injetam químicos debaixo digamos, das placas, as placas, este podcast é dos mais complexos que eu fiz, peço desculpa. As placas tectónicas que basicamente vivem sob bolsas de pressão e o planeta está em constante mutação, mesmo que até acreditem na teoria da Pangeia, que os continentes dividiram porque o planeta está em expansão. Então é um bocado escusado estar a injetar produtos químicos, que às vezes é mais um acordo entre corporações de despejar produtos químicos que são, digamos, de certa forma ilegais de serem despejados, que entram na equação para aumentar a pressão das bolsas petrolíferas para nós andarmos de carro, para tu vires ter comigo num instante, podes atestares o teu carro e criticares a minha opinião. Vamos lá ouvir este clipe. You know, your previous guest sounded like, you know, my goodness, the sky is falling, mass extinction, really? So I don't think we should be alarmist about this. I mean, the planet's 4.5 billion years old. We have gone through great extremes of climate change, natural, and now we may have a man-made influence as well. But these people, the question I always ask these alarmists is, how much is nature and how much is man? They act as if it's a given that man is the only source of climate change. Well, my goodness, the great climate change in our history all happened before the Industrial Revolution. So is there climate change? Can man have an impact? Yes, but let's don't be so alarmist as to say such outrageous things that if we don't sign the Paris Accords, there's going to be mass extinction. That is a ridiculous statement. Well, I don't know if it's a direct cause and effect relationship, but obviously scientists, you can go on to the NASA.gov website right now and see what the effects are of man-made climate change. I mean, some of them. But if you look at the accord, even the intergovernmental committee that promotes all of this, even they say it might be 0.2 degrees over 100 years. And you also need to make sure your viewers know that most of their modeling has been wrong. They readjust their modeling every year because they haven't been very good at predicting things. Predicting the future is notoriously difficult, and this is modeling is not an exact science. It is a science that has variability and probability. You know what I'm saying, and this is the big argument that none of you guys get and nobody ever looks at, is how much is nature and how much is man? I'm perfectly willing to admit that man can have an influence and that we should minimize our pollution, but those who say that it is all man and don't acknowledge that the 4.5 billion year old planet has gone through massive climate change based on natural effects. The most dramatic ice ages, the dramatic warming and cooling of the planet all happened before man was even around, for the most part. Okay. And even when man was here, man was only burning fires. So we have had dramatic, we've had carbon in the air 600 times what we have now, and so it's gone up and down. And I'm not saying we should forgive and discount pollution, but we should not be so alarmist that we're willing to give up all the American jobs based on computer modeling that has been notoriously inaccurate over the last 15 years. Why did we change the name from global warming to climate change? Because there's some uncertainty now whether it's getting warmer or colder, and I can tell you, if you look at the details of the modeling and the projections in the last 15 years, they've been altered almost every year because their modeling doesn't add up. All of these people saying we're going to have a 100-foot rise in our seas in the next 100 years, that kind of alarmism is not scientific. And actually, if you read many of the people who just want to control pollution, they will tell you that that's nonsense. Yes, e agora, desculpa lá, aqui este podcast realmente está tão feito clipes. Eu aceito o desafio, mas realmente é demais só para uma pessoa tentar organizar isto numa gravação em tempo real. E o tal clipe do Al Gore que eu tinha-vos dito, que tem uma relação religiosa, porque sei se já repararam, mas as pessoas que têm conotações religiosas não andam a apresentar as melhores soluções. O tal Al Gore, vindo do Book of Revelations, é este o clipe certo? Well, we lost a lot of time when the U.S. Did not join the rest of the world community then. And while it is true that we have the sustainability revolution underway, and it's very exciting, it has the magnitude of the industrial revolution, but the speed of the digital revolution. But we're still not changing fast enough, because it's not just the scientific community warning us now, it's Mother Nature. Every night on the TV news is like a nature hike through the Book of Revelation. 70% of Florida is in drought right now. Missouri just declared an emergency with another one of these historic climate-related downpours. We've had 11 once-in-a-thousand-year downpours in less than 10 years in the United States. So we have to move faster. E aí está, pronto, este era o clipe. Eu agora guardei para o fim realmente um autêntico e, digamos, é realmente um cientista ligado à climatologia chamado John Coleman, que já é um bocado idoso e foi convidado para os mainstream media para dar a sua opinião. Este para mim é a cereja em cima do bolo, de certa maneira, em que ele vai falar sobre, realmente, ele foi o fundador do Weather Channel, que é basicamente aquele canal em que houve uma altura em que os idosos deram a maior audiência só para ver o tempo, do tempo que eles não podem ir à rua, que este mundo é absolutamente marado. Mas este John Coleman realmente é alguém que é uma autoridade em relação ao assunto que está a ser discutido. Foi convidado, por erro, não sei lá, pela decisão de quem, para um canal mainstream media que eu agora não sei bem qual foi, CNN, aí está. Foi entrevistado e a opinião dele, porque devido à reputação que ele tem, porque ele tem um canal com uma audiência, foi o fundador autêntico de um canal, isto é que é os tais cientistas que são falados, mas falha naquela percentagem, e é alguém que dedicou a sua vida toda num só tópico em relação ao que realmente está a acontecer à nossa volta. E mais uma vez eu tenho que reiterar a hipótese que nós estamos a ser taxados por soluções ambientais. Estão-nos a pôr a mão no bolso para resolver o problema do planeta, e todos estes CEOs com os seus comitês e os seus jatos privados e os seus iates e os seus avalos às corporações do qual são corrompidos com um cheque em troca de dinheiro. A solução ambiental é sempre dinheiro. O dia que ouvir um político a plantar uma árvore que não seja por um evento mediático, eu quero ver alguém que realmente apresente soluções ambientais como a escoação de quando há uma chuva alargada e o peixe que vive em água salgada não circula em água doce, e isso seja um pretexto e absolutamente ridículo. Vamos ouvir um homem que realmente sabe o que está a falar, na minha opinião. Vamos ouvir John Coleman. Este homem já não deve ter muito mais tempo de vida na nossa vida, mas a herança que ele deixou e a opinião que ele tem que ser valorizada mesmo por estes marxistas culturais que continuam a cair na propaganda de quem nos quer mal. Este é o clipe final. Eu até já estou um bocado exausto. Este foi confusão demais, mas desafio aceito e espero que pelo menos tenha feito algum tipo de justiça a quem me lançou, porque eu adoro puzzles, mas isto é o culminar. Para mim, é um clipe que fala mais do que tudo o que eu já falei, porque ele tem a autoridade para o dizer. I resent you calling me a denier. That is a word meant to put me down. I'm a skeptic about climate change, and I want to make it darn clear, Mr. Kennedy's not a scientist. I am. He's the CEO of the Weather Channel now. I was the founder of the Weather Channel, not the co-founder. And I'm glad you did, because I am addicted to the Weather Channel. I watch a lot of cable news. I'm talking now. Hold on just a minute. I'm not done. And CNN has taken a very strong position on global warming that it is a consensus. Well, there is no consensus in science. Science isn't a vote. Science is about facts. And if you get down to the hard, cold facts, there's no question about it. Climate change is not happening. There is no significant man-made global warming now. There hasn't been any in the past, and there's no reason to expect any in the future. There's a whole lot of baloney, and yes, it has become a big political point of the Democratic Party and part of their platform, and I regret it's become political instead of scientific, but the science is on my side. I don't think we're going to come to a conclusion about the topic right here. What I do wonder, well, though, I know is we're when not, you because see... Because you wouldn't allow it to happen on CNN, but I'm happy that I got on the air and got a chance to talk to your viewers. Hello, everybody. There is no global warming. What I do wonder is when you see the government, when you see NASA, when you see other institutions say that 97% of climate scientists agree, do you think they're making it up? I what I don't understand is how you square that. Well, that's a manipulated figure, and let me explain it to you. The government puts out about $2.5 billion directly for climate research every year. It only gives that money to scientists who will produce scientific results that support the global warming hypothesis of the Democrat Party of position. So they don't have any choice. If you're going to get the money, you got to support their position. Therefore, 97% of the scientific reports published support global warming. Why? Because those are the ones the government pays for, and that's where the money is. It's real simple. But that doesn't mean it's right. That doesn't make it true. That only makes it bought and paid for. The money goes in circles. Aí está. É exatamente tudo que eu perdi este tempo a falar, mas eu tive que contextualizar. Porque o que este homem disse é absolutamente verdade. E mais uma vez, como aquela expressão muito simplória que existe em todos os filmes violentos que existem nos Estados Unidos. Money talks, bullshit walks. Queres receber o chequinho? Quer estás na televisão a dar a tua propaganda, quer estás no governo a dar as tuas políticas, quer estás a propagar, seja lá qual for a tendência que só nos põe a andar para trás. É mesmo assim, isto é um homem que sabe, isto é um homem que dedicou a sua vida inteira a estudar o clima, isto é um homem que fundou um clima, um canal meteorológico que basicamente nos dá projeções climáticas em relação ao que vai acontecer nos próximos dias. E mesmo nós em Portugal, com tantos gadgets, com tantas aplicações, até com o Windows a trazer previsões de tempo, é interessante como eles nem sequer conseguem acertar o tempo que vai estar amanhã, quanto mais daqui a 3 dias. É impressionante. É impressionante. E onde é que está este cientista na estatística? Este cientista deu na televisão? Este homem tem valor, este homem tem as credenciais. Mas nós só ouvimos as opiniões científicas do ponto de vista dos políticos que continuam a manipular os números e o discurso em troca de um imposto. E é isto que vai salvar o planeta, na vossa opinião? Enfim. Este podcast realmente, e acreditem que eu deixei clipes para trás, eu até tive que escrever num papel pela primeira vez a sequência que eu queria, mas tenho tantos tabs abertos que até me perdi a mim próprio, porque gosto de dar o meu comentário pessoal, e isto para mim foi tão fácil encontrar. Para mim o maior conselho que eu vos tenho a dar é tipo, YouTube em algore, mas do ponto de vista contrário, porque até o YouTube, como é um grupo do Google que recebeu o cheque pós 11 de setembro, e como o Zuckerberg... Enfim, isso são conversas para outros podcasts. Aceitei o desafio. Espero que me tenha, pelo menos, feito compreender, apesar deste, digamos, desfuncionalidade, porque isto é um one-man show e é este foi um bocado demais para mim, porque, pronto, faço isto sozinho, mas aí está. Desafio aceito. Espero que alguma coisa tenha passado à frente. Ou para alguém, comida para pensamento, e o que eu estou para aqui a dizer é que basicamente nós como indivíduos, todos nós, eu, tu que me estás a ouvir, toda a gente, seja quem for que esteja de disposição para ouvir, a culpa não é nossa, a gente não teve culpa de nascer, e não vais culpar os teus pais porque eles sofrem exatamente a mesma coisa, apesar de às vezes eles usarem isso como desculpa para a tua própria existência e para a miséria que eles vivem. Calma, e este ambiente é ténue. Qualquer coisa pode mudar isto num instante. E simplesmente o facto de tu continuas a comprar produtos poluidores, porque não interessa quantas televisões tenhas em casa ou quantas baterias tenhas nos teus carros ou nos teus telemóveis, isso não é nenhum problema ambiental, porque não há solução ambiental sequer para isso. Mas quando a televisão te diz que devias contratar num serviço de internet e ter 4 televisões em casa e o João saca o álbum mais depressa que o outro e não sei o quê, isso já não entra na equação, porque quando o corporativismo quer defender um produto, não há problema ambiental nenhum. Agora, quando tu te queres dispor do produto, então paga lá uma taxa para a gente receber o produto reciclado novamente à conta dos nossos impostos e a corporação baixarem o custo. E a corporação faz o quê? Faz lobbies aos nossos governantes que nos convencem novamente a perpetuar este ciclo de nos fazerem sentir culpados sem eles assumirem a sua própria responsabilidade. Isso para mim é ridículo, isso limita a existência do ser humano. Eu adoro a tecnologia e nem sequer toquei no facto das células fotovoltaicas que quando mandam uma sonda para mar têm uma eficácia de 7 vezes maior, mas o custo de produção é sempre abaixo do que é dentro do consumo público por qualquer sistema de energia alternativa. E nós em Portugal até temos a eólica. As barragens, whatever. Eu já estou completamente queimado. Eu estou a fazer isto há tempos demais. Mas a gente saca a nossa eletricidade à conta do nosso custo devido à água correr pelo rio, como os castores o faziam, que não pode ser mais ambiental do que isso. E se ninguém aprecia as pinturas rupestres da barragem do Alqueva, tenho muita pena, mas foram tipo basicamente recicladas e ninguém as vai visitar. Toda a gente se preocupou com isso, mas ninguém depois as vai visitar porque basicamente lá está, é um reflexo da propaganda. Eu obviamente que adoro o testemunho da antiguidade, até na Serra de Sintra. Nós temos a pegada, que eu vivo em Cascais, ao lado da Serra de Sintra, temos a pegada de dinossauro mais antiga registada neste planeta, e até a Edith Estrela, que enfim, tem nas minhas reservas, teve que pagar do bolso dela, que é o nosso bolso, para tapar aquilo com plástico, que é um registro ecológico antiquíssimo, triássico, e que basicamente ela ainda usou isso como algum pretexto, mas tudo bem, ainda bem, mas basicamente tapou aquilo com um composto plástico, para não ser danificado com a erosão, porque todos estes ambientalistas que se preocupam com o planeta nem sequer se dignificam a ver as pinturas rupestres ou a saber sequer que temos a pegada de dinossauro mais antiga do continente europeu, mesmo aqui ao lado da minha casa, por assim dizer. Mas depois, quando sentam atrás de um teclado e ouvem e leem a propaganda da treta que passa nas redes sociais não fundamentadas, feita por bots, torna-se para mim absolutamente nojento este movimento ecologista, que os tais que se protestam não deixam nada mais que um rasto de garrafas de plástico quando o protesto acaba, porque houve a promessa de um concerto com alguém como o Bob Geldof, que se não aceitasse o check-in para vos puxar todos que nem um rebanho de ovelhas para acreditarem nesta propaganda global, nunca nada é feito em troca de um cheque. É pá, vá lá. Pensem um bocado por vocês próprios. E aqui está. Vou comentar este podcast. Este foi cansativo, ainda bem que esta semana que vem dois feriados, e até tenho que agradecer ao complacente o Tratado de Lisboa no tempo do Sócrates, do António Bosta, por ter direito estes dois feriados. Vou trabalhar dia sim, dia não, dia sim, dia não, porque o meu horário de trabalho só me permite ter férias de 11 em 11 meses, que é extenuante depois de ter feito, mas eu faço isto com o meu maior prazer e só espero que alguém que me ouça me compreenda. E eu não desejo nada mais que, mais uma vez, paz para todos. São quase 3 da tarde e finalmente vou almoçar. Ainda tenho portáteis para formatar, ainda tenho loiça para lavar. Isso, o próprio detergente, quando entrar em circulação dentro dos rios de água potável, vamos processar a corporação, a culpa não foi minha, porque é o único produto que eu tenho acessível para fazer algum tipo de limpeza. O que é que eu posso vos dizer? Porra, paz para todos, pensem por vocês. E há muitos filhos da puta que andam por aí a viajar de um lado para o outro, a dar esta a retórica contrária, que vivem vidas tão opulentes que este bairro inteiro... Olha, querem uma solução ecológica assim para rematar, porque eu também não vou muito à bola com a bola, porque é que não começam a dar os jogos de futebol todos à tarde enquanto a luz ilumina os estádios? Tem que ser sempre à noite, quando vai de encontro ao prime time, em que toda a gente depois de sair do trabalho pode ver o jogo e gastam uma eletricidade num estádio completamente brutal para toda a gente o conseguir ver e o Olivetti Sports sacar aquele budgetzinho sem ter cumprido as promessas dentro do futebol, que é absolutamente corrupto. Querem um movimento ecológico? Jogos de futebol começam às 3 da tarde. Quando o dia acabar, ninguém gastou a eletricidade que chega para alimentar uma aldeia ou talvez uma vila. Que tal isso como ecologia? Não? Yeah, eu sei, eu sou maluco dos cornos, yeah, na boa. Obrigado por me terem ouvido. Este é um movimento ecológico para quem dá pontapés na bola e tem muitos carros demais à luz que emitem para a atmosfera coisas que são absolutamente nocivas ao ar que a gente respira. Obrigado por me terem ouvido. Paz para todos mais uma vez. Não desejo mal a ninguém, eu só quero que a gente consiga levar esta humanidade um bocado em frente. Idioticamente, falando aqui de um apartamento incrível, tudo bom para todos.